nesse mundo imundo, onde disputam o tempo inteiro pra ver quem vai ser o dono de tudo. Eu tô cansado, eu quero paz, eu vou sair daqui. Eu tô exausto, não aguento mais, não quero competir. Eu quero deitar na minha rede, ou sentar na cadeira de balanço, fumar o meu cigarro de palha e entoar um canto, pegar a gaita e tentar fazer barulho, simplesmente ouvir os pássaros enquanto estou mudo, vendo como é belo o sol nascente que brota atrás do cânion, aquecendo a vida da gente. Tomar um banho nesse lago cristalino que o homem não estragou com sua ambição pelo infinito. Andar sem rumo, mas saber pra onde vou voltar, pra minha casa de madeira que ainda está lá. Sem sangue, sem morte, inimigos implorando, sem miolos estourados, sem revanche, sem duelos sujos, sem contagem regressiva pra ver quem vai morrer, sem vagabunda me usando pra se satisfazer, sem salão de festa lotado de filha da puta, sem recompensa pela cabeça de quem luta, sem gatilho mais rápido de qualquer canto, sem idiota querendo ser mais esperto que o Django, sem amores baratos e sem música mal feita, sem confusão e seu olho torto em direção a quem chega. Esse congole de uísque legítimo eu não dispenso, uma rodada de cerveja pra todos os parceiros, tiro só se for pro ar em comemoração, nasceu o filho tão esperado de mais um irmão. O meu amigo me chamou pra fazer uma visita, eu não vejo há tanto tempo, agora vou, estou de partida. Mais abraços apertados de quem está comigo, mais respeito e mais amor nesse mundo maldito, mais reverência e mais sorriso e mais dias belos, mais portas abertas, mais saúde e mais sucesso, mais coragem pra enfrentar as batalhas do dia a dia, mais atitude pra resolver ver as pendências da sua vida, mais humildade pra reconhecer que está errado e pedir desculpa pela ofensa a quem sempre esteve do seu lado, mais olhares apaixonados, mais missões cumpridas, mais alegria, mais encontro nessa selva fria, mais obrigado, mais te amo, mais tô com saudade, mais poesia, mais sonoridade, mais verdade, mais produções, mais parcerias, mais trabalho, mais dinheiro no bolso de quem corre atrás do futuro sonhado, quem sabe um dia todo mundo encontre o seu caminho sem precisar atrasar o lado de quem está seguindo, sem rosto estampado no cartaz de procurado, sem recompensa milionária pelo seu fracasso.